torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0 operadora 41 3221 6060. Conto com sua participação. A loja Evangelizar disponibiliza para você 5 DVDs com reflexões que já foram temas dos encontros de formação do associado com o padre Reginaldo Manzotti. São eles: Pentecostes, Dons do Espírito Santo, Exigências do Amor, Eucarística, Sexualidade no Casamento e O Perdão é um Bálsamo que Cura. Em cada tema, o sacerdote convida você a resgatar o verdadeiro sentido da vida com Deus, com o próximo, consigo mesmo, o verdadeiro significado do perdão e da Eucaristia. DVDs exclusivos que você só encontra aqui, na loja Evangelizar. Acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone 041-3221-6050. Loja Evangelizar, sempre uma novidade para você. O que te impede de viver melhor? Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível como pré-venda na loja virtual ou através do telefone 41-3221-6050. Seja um dos primeiros a adquirir o livro. Ligue agora ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e garanta já o seu exemplar. Em breve, você também vai encontrar este livro nas melhores livrarias de sua cidade. Olá, queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, Deus abençoe a todos. Obrigado a vocês que participaram comigo. Eu quero só comentar um e-mail que eu recebi. Você continue a mandar, você que acompanha a Hora da Misericórdia. A Áurea Assunção Nespolo, de Campo Mourão. Padre, eu quero deixar meu testemunho de fé. Eu acompanho suas missas. E acompanho também o Terço da Misericórdia. E foi no Terço da Misericórdia que eu pedi a bênção para o meu marido, que agora também está ouvindo. E quero conseguir uma graça muito grande. Porque ele ficava 3 meses sem ir na missa. E padre, ele agora está indo. E eu sei que foi Jesus que operou na vida dele. Ainda faltam algumas graças, que ele confesse e volte a comungar. Mas Jesus não deixará a obra pela metade. Eu digo para todo mundo, evangelizar é preciso mesmo. Padre, um beijo no teu coração. Aqui em Campo Mourão, acompanhamos sempre o Senhor. Parabéns pelo trabalho. Áurea, Deus abençoe, você falou tudo. A obra não será pela metade. Filhos queridos, testemunhe essa Hora da Misericórdia, divulgue, fale desta Hora da Misericórdia. Escute o que foi deixado na plataforma enquanto eu tomo um fôlego para ler o Evangelho, escute. Eu sou de Pirajuí e sou uma filha de Deus. Desde que nasci, sofri demais do intestino. Gastei dinheiro que não tinha. Quando comecei a ouvir o programa do padre Reginaldo, eu tive uma ideia de ir num médico aqui da minha cidade, que eu já tinha gastado o que não tinha. Aí ele disse que eu tinha uma síndrome do intestino irritado. Daí ele passou uns remedinhos, mas tudo remedinho simples. E eu ouvindo a rádio, pedindo para Nossa Senhora e pedindo para Nossa Senhora do Carmo, eu comecei a tomar água benta todo dia. Isso faz mais ou menos um ano. A dor que eu tinha era terrível, eu quase morria, doía a cabeça, doía tudo. Não tenho mais dor, parei com todos os remédios, só tomo água benta e eu só tenho a agradecer a Senhor e a Nossa Senhora do Carmo, que foi que me tirou tantas dores. Amém. Deus abençoe, querido. Um abraço. Deus a proteja. E você, que tal você ligar e deixar seu testemunho também? 0 operadora 41 8401 0909. E aí, você leu o jornal Evangelizar deste mês? Gostou das matérias? Padre, eu quero colaborar com essa obra. É só ligar 0-41-321-6060. Não tem erro. O pessoal que vai te atender são nossas meninas, os meninos lá. 0-41-3221-6060. Bíblia aberta, cartilha de oração. Santo Livro, Santo Livro, Santo Livro que me ensina a contemplar. Santo Livro, Santo Livro que me ensina a caminhar. Santo Livro que me ensina a caminhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Digo-vos, tudo que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão. Mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, o texto de hoje diz que o Mestre Jesus garante aos discípulos poderem contar com a ajuda do Espírito Santo nos momentos de dificuldade. O texto fala que o Espírito Santo vem como defensor, dando coragem. Coragem para enfrentar toda acusação. Quem fraqueja, preste atenção nisso. Ei, presta atenção. Quem fraqueja é porque não tem confiança suficiente. Quem desanima e deixa esse desânimo caminhar para trás é porque não confia no Senhor. Veja, ter momentos de desânimo é humano, mas a partir do momento que aquele desânimo te faz se desesperar, então é falta da confiança na providência divina. Porque Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia nunca, nunca faltará. Alma de Cristo, santificai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Essa oração é linda. Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, Senhor. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, Senhor. Na hora da morte, na hora da morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve. Por todos os séculos. Nos séculos, amém. Séculos, amém. Por todos os séculos. Por todos os séculos, amém. Essa oração é de Santo Inácio. uma oração que está no missal romano para o padre rezar depois da comunhão. E eu fiz questão de gravar, musicar, para que todos acompanhem. Que eu me separe de vós, espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, Senhor. Na hora da morte. Quando ela chegar. Na hora da morte, chamai-me, mandai-me para vós, para que com vossos santos vos louve. Por todos os séculos dos séculos. Os séculos. Dos séculos, amém. Por todos os séculos. Enquanto nós cantamos o amém, os anjos vão confirmá-la no céu. Amém quer dizer assim seja. Amém. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Confirme, Senhor, no céu o que pedimos na terra. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.